Se eu não viver disso eu me mato. Ele disse. Depois de um desabafo. Ele foi. Eu fiquei preocupado. Mas não disse. Rolei outro tabaco. Fui pra luta. Hoje cedi pros meus vícios, entrei na própria carapuça. O inconsciente, seus vestígios, meus amigos na labuta. Sonhos mocados na gruta, isso é só um prefácio. Não quero entrar na disputa, não gosto de nada que é fácil. Aqui o buraco é mais embaixo, mano, não nos coloque em caixas. Neguinho, valoriza os cachos. Neguinha, vai dar tudo certo. Nem tudo que cabe encaixa mais. Tudo que força uma hora quebra. E assim voltamos à mesma moeda. Quem muito releva, se leva. Quem muito se expõe, impõe, e quem muito se opõe leva pedra. Por isso tá tudo uma merda. Situações que a vista alaga. Lições que a vida nos prega. Ambições que condizem com pragas. Nações que me parecem cegas. E assim segue a nossa saga. Quem dispara flechas explana sua posição. A razão nem sempre tem razão. Coração não se usa com todos, foi o que eu disse. Mais uma das minhas tentativas de escapar disso aqui. A me distrair, pra não destruir o que desconstruir. Mas não consegui, e me deparei com aquele que sou. E me comparei com aquilo que era, fui injusto no meu julgamento. Eu lamento por ser tão confuso, que pra mim é só meu raciocínio. Sem domínio, mas com movimento. Tudo aqui parece correr lento. É que tá perto, é longe de tá dentro, penso. Se eu tivesse morrido naquele enquadro, ou se eu entrasse no carro do mano breaco, que jurava que era boleia, ou ramelado no dia que eu tinha a responsa de subir no palco. O que hoje eu seria? O futuro é coisa séria. Histeria coletiva quando se toca no assunto. Se a fé move montanhas, então imagine pessoas. Mas precisamos de força, então cedemos a crença e no fim ficamos juntos. Quem sabe compensa, toda tribo tem sua lista de regras, pré-requisitos e suas sentenças. Então não ache que a sua é só coincidência. Vítimas da circunstância, filhos da inexperiência, pai da devota arrogância ou da suposta inocência. Curvas que alteram o destino do acaso. Todo trauma voltaremos à infância. Distância e descaso, limites e destroços. Se é tudo nosso, me diz o que é meu. Ou melhor, me diz o que é seu. Mas o que literalmente é seu, não o que a grana te deu. Nem pessoas e nem Deus. Não há novos homens, existem velhos inimigos. Fui claro, mas interpretado errado. Cada janela é uma vista, eu sei. Mas mesmo barco é o caralho. Deixaram rastros e nos colocaram signos. Não que acredite em astros, aprecio a força de símbolos. Não reparem semáforos, porque não tenho um carro. Mas como fumo cigarro, reparo na ponta do fósforo. Não acho que viemos do barro. Quem evita a colisão, colide consigo quando a luz não bate. Segundo equinócio, maturidade. Entendo sua motivação, mas entenda minha simplicidade. Ou viveremos nessa frustração.